mais fácil me deixar do que me perdoar. Pode até não mudar, mas vou falar, eu tenho esse direito. O que eu fiz foi de cabeça quente, foi sem pensar. É que só lembra dos meus erros e esquece que eu não sou perfeito. Mas eu amo tanto você, e é só isso que precisa saber. Eu vou continuar nesse bar, esperando uma resposta sua. É só enchendo e derramando. Eu tento esquecer você, mas eu te amo tanto. O coração que tá pedindo, eu só tô tomando, bebendo pra matar a saudade que tá me matando. É só enchendo e derramando. Ô, moda boa! Esse é Neto e Cristiano, acústico de novo. De novo! Mas eu amo tanto você, é só isso que precisa saber. Eu vou continuar nesse bar, esperando uma resposta sua. É só enchendo e derramando. Eu tento esquecer você, mas eu te amo tanto. O coração que tá pedindo, eu só tô amando. Bebendo pra matar a saudade que tá me matando. É só enchendo e derramando. Eu tento esquecer você, mas eu te amo tanto. O coração que tá pedindo, eu só tô amando. Bebendo pra matar a saudade que tá me matando. É só enchendo e derramando. Aí é derramada demais.